Todo mundo saiu de casa quando um preto velho morreu na Traíras. Pra ver a história toda tem que pagar mais caro. Em resumo, ficamos chorando aquela noite, mas o dia veio e sem receio partimos rumo ao novo dia. Na ironia, palavrinha a contragosto, suor no rosto, cheiro no pescoço e sem pudor. Vou fingir que é sábado, vou fingir que é domingo. Vou fingir que é sábado, vou fingir que é domingo. Vou fingir que é sábado, vou fingir que é domingo. Vou fingir que é sábado, vou fingir que é domingo. E vou brotar, porque sou desses, sou desses. Às vezes eu só quero ficar largado, voando, e não sustento a pose de malandro. Não sustento a pose de malandro. Não sustento a pose de malandro. Não sustento a pose de malandro. De malandro. Deus proteja os malandro preto que arrisca a vida ao sair do beco. Sente na pele a do luto, medo, e é alvo dessa fome e desprezo. Se o morto é preto, sabe dar em nada. Eu tô cansado de só tapa na cara. Se meu black tem maconha, fê, ó, para com ideia paia. Disse que o preto não passará. Não se assuste quando tomar o seu lugar. Nascendo no melhor lugar, ganhando sem ter que roubar, formado e podendo gastar. Festa de preto é pra se libertar, força pra continuar. Quem disse que vamos acochar? Preto não se cale pro guarda falar. Aqui eu vejo uns pretinhos igual eu, que já segurou um B.O. que não é seu. Por causa da maldita vida, maldita polícia que se corrompeu. Por causa da política de escassez e extermínio que o Estado me deu. Das pistolas antes das escolas, dizem que essa vida nós escolheu. É pouca encomenda de quadro, pra muito enquadro levado. Muita chacina do Estado, fê, presta atenção desse lado. Política tem nos matado, e meu talento não é entregar quentinha, nem portar ferro o dia inteiro na esquina. Mudar de vida é o plano dos cria, tirar mais vida é o plano da polícia. Tirado no chão, vendendo droga ou matando alguém vão. Desgosto pra mãe preta, cheia de frustração. E o ciclo se repete entre os pretos que se vão. Polícia entra na favela e faz chacina. O Estado assina, ainda é chamado de doutor. Dá licença, por favor. É um milhão de dor que nós nascinou. Direito que eles nos roubou. Somos apenas número nas suas pesquisas. Dores que jamais saberão. Fome que eles não matarão. Saudade do amigo irmão que morreu em vão. Até tentou sonhar, mas tiraram o seu chão. Já tentei de tudo, eles me querem morto. Mudei minha postura, eles me querem morto. Não é questão de tempo, eles me querem morto. Me querem morto, me querem morto. Essa é a morte do esquecimento. Morte colonial, com pressa, com dor, com sofrimento. Morte sem moldura, sem retrato, sem família. Morte sem poder se transmutar na travessia. Morte sem poder atravessar. Morte pra matar. Morte prevista nas estatísticas.